que tá ripa, escuta o som que tá rolando lá. Rap nacional do bom, batida bem pesada, vem comigo ladrão. Eu vou que vou bem pop, uma mão no volante, um braço para fora, balançando a cabeça constantemente. Vou seguindo em frente, o movimento é grande, eu vejo muita gente. De repente, saca só o que acontece, o motor superaquece. O balão nervoso, seis canecos, ferrou, ferveu o radiador. Eu esqueci de pôr a água, tô ferrado. Nada me resta mais, então encosto. Parei ali na Avenida Metalúrgico, com a Rua da Sorte, mas sem sorte eu estou. Cidade Tiradentes, ei lugar, vários prédios, inúmeras janelas. A impressão que dá é que os prédios balançam. Por ali, o rap ecoa, ecoa, ecoa, ecoa. O rap explodiu, agora ninguém vai segurar. Viu? O rap explodiu, ninguém pode dizer que não ouviu. O rap explodiu, agora ninguém vai segurar. Viu? O rap explodiu, ninguém pode dizer que não ouviu. Fiz um H por ali, na moral. Uma mina bem pop embaçou e me mandou tchau, tchau, também mandei para ela. Ela voltou e nós trocamos uma ideia, mas tive que sair a Duque pra Itapevi. Antes passei por ali em Caracas City, revi alguns manos, fui até Barueri. Várias quebradas, muito rap eu ouvi. Rap nacional do bom, batida bem pesada, vem comigo ladrão. Não posso demorar muito, se não estou ferrado. A hora vai passando, tenho que voltar pra Zona Sul. Dá rolê ali no Grajaú, Morro da Macumba, Cipó-Guaçu, em Bumbaçu, Santa Fé, Jardim Marildá, aí Vila da Paz, segura, agora nós domina. O rap explodiu, agora ninguém vai segurar. Viu? O rap explodiu, ninguém pode dizer que não ouviu. O rap explodiu, agora ninguém vai segurar. Viu? O rap explodiu, ninguém pode dizer que não ouviu. Outra semana, outro rolê. Estou na rodovia Bandeirantes a 120. Vou em Campinas, interior paulista. Às vezes que fui, também fui muito bem recebido por lá. Lagoa do Taquaral, não. Tarde de sabadão, oh. Basquete, bom, rola legal, não. Tem boi pra boy, não. Ali a quadra, ah, vixe. O gueto racha, o mano arregaça. Playboy sai de cabeça baixa, mas tem que ser assim. Não poderia nem deveria ser diferente. Assim do jeito que dá, mostramos a força da nossa gente enquanto o tempo passa. Agora vou que vou pra Hortolândia. Lá as minas curte rap, os manos não rebola. Valorizam bem mais o nosso som, pode crer. O rap é prioridade. Rap nacional do bom, batida bem pesada, vem comigo ladrão. E é isso, Maré, realidade cruel como é. Periferia sempre na fé, assim que tem que ser, yeah. Interior paulista, Baixada Santista, Brasil, não tem jeito, mano, agora nós domina. Zona Leste, Oeste, Norte e Sul, vem comigo. O rap de uma vez por todas agora explodiu. O rap explodiu, agora ninguém vai segurar. Viu? O rap explodiu, ninguém pode dizer que não ouviu. O rap explodiu, agora ninguém vai segurar. Viu? O rap explodiu, ninguém pode dizer que não ouviu.